Dia 24, João, o surpreendente caminho para a alegria. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem Ele quer. João 5, verso 21. Deus diz: No mundo em que você habita agora, a comunhão comigo não é definida por uma experiência comigo e nem depende de bênçãos vindas de mim. Viver plenamente é liberar a vida do meu filho através da sua, em qualquer circunstância, não importando o que você sinta, é se relacionar como ele se relacionou, dando quando ninguém dá em troca, amando quando ninguém ama de volta, perdoando quando ninguém merece o perdão, sofrendo no lugar daqueles que deveriam sofrer. Entenda isto: nesta vida, para estar em comunhão comigo, é preciso viver como o meu filho, com a vida dele habitando dentro de você. Acredite nisso, a comunhão comigo leva a uma experiência eterna comigo e a bênçãos inimagináveis proferidas por mim. Você experimentará um pouco delas agora, como o meu espírito escolher, e irá aproveitar o banquete depois, quando vir o meu filho. Saiba isto. A realidade do céu invadiu a sua. Prepare-se para viver de uma nova forma. A vida real, o surpreendente caminho para a alegria, está acessível. Dedique um momento para orar. Pai, eu quero viver de uma forma nova. Eu quero participar da vida real. Você tornou isso possível para mim através de Jesus. Busque em mim a vida que é mais profunda do que o meu egoísmo. Ajude-me a viver como Jesus, a viver em sacrifício e ávido pelo que está por vir. Em nome de Jesus. Amém.